O prazo para o cadastramento biométrico para os eleitores de Gaspar e Ilhota termina no dia 6 de maio. Nesse mês de março, já é grande o movimento no cartório eleitoral. Nós vamos conversar agora com o João Paulo de Souza Panini, que é o chefe do cartório eleitoral de Gaspar, para sabermos mais detalhes desta informação. João Paulo, como que está o movimento nessa semana aqui no cartório eleitoral? O movimento aumentou bastante, os eleitores estão procurando mais o cartório eleitoral para regularizar a situação ou fazer apenas o cadastro biométrico. Dia 6 de maio, como falado, fecha o cadastro eleitoral e os eleitores não vão mais poder fazer esse cadastramento antes da eleição. Então, a gente apela aos eleitores que o quanto antes compareçam ao cartório eleitoral para fazer o cadastro biométrico quem não fez ainda ou regularizar a situação eleitoral. Lembrando que quem já fez o cadastro biométrico desde o dia 3 de maio de 2017 não precisa comparecer novamente apenas por esse motivo. Quanto por cento dos eleitores de Gaspar e Ilhota já fizeram esse recadastramento? Em Gaspar, nós já atingimos quase 70% do eleitorado e Ilhota estamos com pouco mais de 50% do eleitorado já cadastrado. No início do ano, janeiro e fevereiro, foi grande movimento também ou aumentou nesse mês de março? Aumentou agora no final de fevereiro e início do mês de março. No início do ano, o movimento foi muito fraco, assim como durante o ano de 2019. Os eleitores estão procurando mais agora o cartório eleitoral em razão do fechamento do cadastro eleitoral que se dará no dia 6 de maio. Gaspar, por receber muitos imigrantes do Brasil e de outra parte do mundo também, há muitas mudanças de domicílio eleitoral? Sim, um grande percentual dos atendimentos aqui no cartório eleitoral de Gaspar são de pessoas que transferem o título de outros estados ou do país ou outros municípios do estado de Santa Catarina. Diante dessa migração para o município de Gaspar, Ilhota também é grande a movimentação de transferências do título de eleitor também em razão disso. E quanto aos eleitores novos, muitos títulos novos chegando dos dois municípios? Sim, as pessoas que não completaram 18 anos ainda, né, já podem fazer o título de eleitor, quem fizer 16 anos até a data da eleição. Então é opcional votar, mas já podem fazer o título de eleitor desde já com cadastro biométrico. A procura está sendo grande dessa faixa etária também, como a gente viu nos fechamentos de cadastros anteriores também, 2018 e 2016. João Paulo, Gaspar, por não ter 100 mil habitantes, é obrigatório o cadastramento biométrico? Bom, o cadastro biométrico para Gaspar e Ilhota ainda não é obrigatório para nenhum dos dois municípios. Logo nós teremos essa definição de obrigatoriedade, por isso que é importante também os eleitores se programarem quanto antes. Eu acredito que logo terá essa definição, então nós teremos muitas filas e a capacidade do cartório eleitoral de atendimento vai causar certos transtornos de demora no atendimento em razão do número de servidores atendendo. Então é necessário passar por isso, os eleitores podem se programar, tem a opção também de agendamento pelo 0800-647-3888 ou pode agendar também pelo site do TRE de Santa Catarina. Programa de atendimento, chega aqui no horário e na data escolhidos e são atendidos em cerca de 10, 15 minutos, sai com o título já cadastrado biometricamente. Ô João Paulo, e quem não fizer o cadastramento biométrico até o dia 6 de maio, poderá votar esse ano ainda? Deverá votar esse ano, antes do fechamento do cadastro, provavelmente não haverá uma definição de obrigatoriedade. Então, quem não compareceu ao cartório eleitoral, é obrigatório da mesma forma votar, senão gera ausência e todos os transtornos consequentes. Ausência de quitação eleitoral, necessidade de pagamento de multa. Então, quem não puder vir por algum motivo, deve votar normalmente no dia 3 de outubro. João Paulo, mas o cartório eleitoral está convocando os eleitores dos dois municípios para que compareçam o mais rápido possível. Sim, é importante que venham o quanto antes para evitar filas e outros transtornos, né? Nós, nos fechamentos de cadastros eleitorais dos anos anteriores, 2018, 2016, tivemos eleitores aqui aguardando na fila 6, 7 horas sem necessidade. Nós temos cerca de 140 vagas para agendamento por dia e nós não estamos preenchendo nem 40 dessas vagas. Então os eleitores têm a oportunidade de agendar o atendimento, comparecer com tranquilidade ao cartório eleitoral e fazer o cadastro biométrico sem qualquer transtorno. Nós conversamos com o João Paulo de Souza Panini, chefe do cartório eleitoral de Gaspar, nos falando sobre o movimento no cartório eleitoral nessa semana e também fazendo um apelo para que os eleitores façam o cadastramento eleitoral o mais rápido possível. Do cartório eleitoral de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.